Camaragibe, que ela disse que são 400 casos de remoção de Camaragibe, que pediram perícia, aumentou o valor. Só que a defensoria, exato, indicou a todos eles que fizesse acordo. É meu caso. Isso aí é um claro. Por causa de 9 mil, são 6 mil. É um absurdo. O maior valor foi 28 mil. Eu pedi. Tem uma de 9 mil, uma de 27 mil, outra de 23.500, uma de 24, uma de 15. O que é que vai fazer com 15 mil? Nenhum terreno, nenhuma favela se muda com isso. Agora a casa é toda organizada, com serão, tem a foto dela aí no laudo. Tudo tem direitinho, não é terreno de invasão, terreno com escritura, perto de tudo, como vocês sabem, de escola, de metrô, de tudo, e uma situação dessa. Essa situação, é tudo dizendo. E não saiu nada ainda. E ainda o ICD foi liberado do valor da indenização para pagar o ICD. O valor do ICD foi maior do que o valor da casa. 9 mil uma das casinhas, o valor do ICD foi 9.581. No seu caso, não sei se é porque que não foi requerida a perícia judicial. E você saiu de casa mesmo com o anda. Não, e eu ainda fui falar com a doutora Daniela, ela olhou para minha cara e disse que eu estava com raiva. Como é que eu não vou estar com raiva? Essa mulher é o cão. Eu estou fora da minha casa desde novembro. Estou pagando aluguel, que eu não tenho condições. Pago R$500 de aluguel. Aí querem dar um auxílio de quê? Quais são os critérios do auxílio? R$150. E qual é o critério para receber esse auxílio? Aí vem meio mundo de coisa. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu não tenho. Eu só tenho. Aí minha casa era aqui. Simples, o processo é muito simples. Eu tenho uma barraca na frente onde é a escola. O Estado vai tirar também. E minhas contas? Como é que eu vou pagar? A tua barraca é lá na escola? É. Quem é que vai pagar minhas contas? Eu vou mandar tudo para lá do gabinete Eduardo Campos para ele pagar. A escola, eu vou ter aluguel, vou ter escola dos meninos, eu tenho tudo para pagar. E aí? Não tenho nada. E a indenização vai dar para eu viver o resto da minha vida? Não dá. Se casa é 10, 15 mil, imagina uma barraca, um pedaço de terra.